a história do homem, o cavalo e o seu cão. Os três eram grandes amigos e se tinham em grande estima. O homem cuidava do cavalo e do seu cão. O cavalo, por sua vez, sentia grande prazer de carregar o seu dono no lombo. E o cão, andando na frente, latia alegre e sentia-se feliz de trabalhar como guarda daqueles dois. E o homem alimentava o seu cão, e também o cavalo já tinha tido a oportunidade de desferir coices contra lobos que atacavam o seu melhor amigo. Pois bem, os três se amavam, os três se defendiam, e os três caminhavam juntos. Iam por uma estrada, quando um caminhão desgovernado veio e atropelou os três, que morreram na mesma hora. Quando os três abriram os olhos, estavam num lugar todo iluminado, numa outra dimensão, mas sentiam sede e foram caminhando, quando encontraram um grande portão feito de barras e pedras de mármore. E havia um guarda na entrada daquele portão. E os três, o homem, o cavalo e o seu cão, se aproximaram do guarda no portão e perguntaram: "Que lugar é este?" E o guarda respondeu: "Aqui é o céu." E o homem disse para o guarda: "Estamos com muita sede." E o guarda disse: "Você pode entrar e beber à vontade." E o homem disse: "Obrigado." E foi entrando, puxando seu cavalo e sendo acompanhado pelo cão, quando o guarda disse: "Opa, peraí, o senhor pode entrar, mas o cavalo e o cão não." E o homem argumentou: "Mas o meu cavalo e o meu cão foram na terra os meus melhores amigos, e eles estão com tanta sede como eu. Eu também quero dar água para o meu cavalo e quero dar água para o meu cão." E o guarda disse: "Lamento, mas regras são regras. Aqui não entra animal. O senhor pode entrar e beber à vontade, mas o cavalo e o cão ficam do lado de fora." E o homem ficou triste. "Puxa, mas o céu é assim? Tadinho do meu cavalo, tadinho do meu cachorro. Não, se o meu cavalo e o meu cachorro não podem entrar comigo, então também não vou entrar. Esse lugar é muito amplo, eu vou procurar água em outro lugar." E assim, o homem, o cavalo e o seu cão foram caminhando. E encontraram um lugar que parecia um sítio de tão lindo, bonito, muito bonito. E havia um homem descansando, e tinha um caminho que era adornado por árvores frondosas de ambos os lados. Então o homem, o cavalo e o seu cão se aproximaram do homem que dormia debaixo da sombra de uma árvore e disseram: "Amigo, tem água para a gente beber?" E o homem disse: "Tem sim, naquela fonte ali. Pode beber quanto você quiser." "E o meu cão pode beber também?" "Pode, lógico." "E o meu cavalo pode beber também?" "Claro que sim." "Muito obrigado, viu?" E ele então, feliz da vida, entrou naquele lugar tão lindo, florido, encontrou uma fonte de água cristalina e bebeu à vontade, e o seu cavalo também, e o seu cão. E ele ficou muito feliz, descansou um pouquinho e voltou para aquele homem que continuava sentado à sombra de uma linda árvore. E ele disse para aquele homem: "Amigo, responda-me, que lugar é este?" E o homem respondeu: "Ora, aqui é o céu." E o homem, assustado, disse: "Como o céu? Há muitos quilômetros atrás eu encontrei um grande portão com pedras de mármore e o guarda me disse que lá era o céu." E o homem ouviu atentamente e disse: "É, ele mentiu para você, lá não é o céu, lá é o inferno." "Opa, lá é o inferno, mas o homem disse que era o céu." "Pois é, o diabo é mentiroso e pai da mentira, ele mente para todo mundo." "Lá é o inferno." O homem ficou pensativo e disse para aquele que estava debaixo da sombra da árvore: "Isso deve causar muitos problemas, hein? Deve haver muita confusão aqui em cima, porque ele mentindo desse jeito, tem gente que acredita. E o homem respondeu, não, na verdade, ele nos faz um grande favor. Como assim? E o homem candidamente respondeu, é porque lá só ficam aqueles que são capazes de abandonar seus melhores amigos. Você está compreendendo essa história? Pastor João Ribe, mas no céu vai ter animal? Lógico que sim. Se Deus fez uma fauna tão rica aqui neste mundo transitório, você acha que na eternidade haverá menos maravilhas? Pelo contrário, você vai conhecer ali animais que você nunca viu antes. Coisas tremendas. Quando a gente lê ali o livro de Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 2, a descrição é maravilhosa. Eu vou ler para você, escute só. João disse, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Veja só, eu não estou querendo dizer para você que os animais vão para o céu, porque o animal não é como o homem. O homem tem corpo, alma e espírito. Os animais aqui na terra têm apenas corpo e alma. Alma no sentido de vida. O animal não tem espírito nem entendimento. Então eu não vou dizer para você que os animaizinhos que morrem aqui vão para o céu. Mas que no céu há animais que a gente nunca viu antes. Como estes daqui que falam. Que têm aparência semelhante a leão, a bezerro, a até a águia ou ao rosto de um homem, mas são animais exóticos, criaturas que Deus colocou lá na glória e que um dia iremos conhecer. Mas a ilustração não está querendo bater neste ponto se animais vão ou não para o céu, mas sim a importância de você ser e ter o verdadeiro amigo. Pessoas aqui nesta vida que são capazes de abandonar os melhores amigos, não são dignos de um dia morarem no céu. Pessoas aqui que são egoístas, avarentas, desleais, traidoras, elas irão receber como destino final o inferno, porque ali estão os desleais, os traidores, os avarentos. Por isso que o Senhor Jesus veio aqui a este mundo e pregou principalmente o amor ao próximo. E ele estendeu esse amor inclusive aos inimigos, dizendo, porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos, isto é, as pessoas do mundo? As pessoas que não dão valor a mais nada nesta vida a não ser ao dinheiro. Jesus nos orientou a termos a verdadeira amizade por qualquer pessoa, até por aquelas que nos aborrecem, até por aquelas que nos odeiam e perseguem. Você tem que ser amigo, amigo leal, amiga leal, até o fim. Tratar bem as pessoas que estão à tua volta, ser leal com cada uma delas e ser um ombro amigo o tempo todo. Porque afinal de contas, não é isso que você espera de Jesus? E se nós recebemos o mandamento de sermos igual a Cristo, perfeitos como Deus, não é assim que nós devemos fazer com o nosso próximo e até com o nosso inimigo? Amar e ser amigo. E o Senhor Jesus se colocou como nosso verdadeiro amigo, mesmo sabendo que nós não éramos tão amigos assim. Afinal, Jesus já sabia que aqueles a quem ele chamava de amigos iriam negá-lo, abandoná-lo e traí-lo. Mas ele, tendo nos amado, nos amou até o fim, diz o Evangelho, e foi o nosso melhor amigo até a morte. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja, mesmo sabendo que a nossa amizade não era tão sincera, ainda assim, ele foi amigo até o fim. Quando você, neste mundo, se decepcionar com as pessoas ou com os melhores amigos, quando eles te traírem, te enganarem, te desprezarem, te humilharem, te faltarem, lembre-se, o melhor amigo é Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Por este amigo você pode chamar. Até quando você estiver com o teu pensamento voltado para outras coisas, este amigo continua ao teu lado. Às vezes nos afastamos dele, arrumamos amigos estranhos, más companhias, às vezes até somos amigos do mal. Porém, mesmo assim, ele continua sendo nosso amigo. Jesus te ama. Você que está ouvindo esta palavra, que tem andado por tantos lugares tenebrosos, que tem frequentado os ambientes de perdição, o Senhor Jesus tem te buscado, tem te procurado. E quando você volta para casa e sente aquele vazio na tua alma, e quando você chora ali no teu travesseiro, o melhor amigo está dentro do teu quarto, te confortando e te consolando. E quantas vezes o melhor amigo Jesus tem falado contigo à noite, e até no teu sonho ele tem te visitado. Até pelos lábios das criancinhas ele tem te falado. O teu melhor amigo o tempo todo está contigo, na hora boa e na hora difícil, na hora da saúde e na hora da doença, em todo momento, na riqueza e na pobreza. O melhor amigo, ele não te abandona. Pense um pouquinho. Ele entrou na glória. Ele assentou-se à direita de Deus. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele entrou naquele lugar maravilhoso. Mas ali ele entrou e ele abriu as portas do céu para os seus melhores amigos. Porque se fosse para nos deixar aqui na terra, ele não aceitaria voltar para a glória. Aos seus discípulos ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O teu melhor amigo Jesus entrou no céu, mas abriu a porta para você. Está te preparando lugar. E aguarde, porque muito breve ele vai surgir nas nuvens dos céus para te buscar, e você ficará para sempre com o Senhor.